Eu sou o Exu Arranca Toco. Alguém aqui sabe me dizer por que que aqueles que têm mediunidade ostensiva e outros que não têm mediunidade nenhuma, não são todos, mas uma grande maioria dessas pessoas, por que que elas entram tão forte no animismo e às vezes até mesmo na mistificação? Vocês sabem que mistificação é uma mentira, não é? O médium que mistifica, ele sabe que está mentindo. Ele sabe que está fingindo. É uma atitude insana que demonstra uma grande imaturidade mediúnica, uma grande infantilidade mediúnica, infantilidade de espírito, imaturidade de espírito também. Muitas das vezes o mistificador também é um invejoso, porque ele queria ter aquele dom, mas eles não têm. Ou ele é ganancioso, ou tem segundos interesses, geralmente interesses que vão beneficiar somente a si mesmo. Ele mistifica para ganhar algo em troca, seja fama, aplauso, idolatria, ou seja, ser idolatrado. Ou para enriquecer. O anímico, muitas das vezes, ele quer o dom, mas ele não tem. Ele nem encarnou para trabalhar com a mediunidade, mas ele quer aquilo porque ele acha bonito. Ele não tem nem ideia da responsabilidade que é trabalhar com mediunidade para Deus num mundo como este, num mundo de provas e expiações, onde reina o mal. Ele não tem nem ideia. Se ele soubesse, ele não ia querer trabalhar com a mediunidade. Porque ele não tem nem ideia do que os espíritos desencarnados têm que fazer para proteger os verdadeiros médiuns que fazem o bem e que trabalham para o progresso da humanidade. Se ele soubesse o que está por trás, ele não iria querer trabalhar com a mediunidade. Será que os médiuns daqui, eu não vou falar do planeta, não, eu vou falar do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e da Bahia. Será que vocês verdadeiramente têm maturidade mediúnica? Será mesmo? Maturidade mediúnica não é estudo, não é conhecimento, é outra coisa. A maturidade mediúnica pode vir da maturidade do espírito. Se o seu espírito for maduro de verdade, se ele for evoluído de verdade, se ele já vem evoluindo há várias encarnações, se você é um médium evoluído, com certeza você vai ter maturidade mediúnica. Você, quando começar, você já vai começar com a maturidade mediúnica, porque o teu espírito já é maduro. Mas esses são poucos. Porque são poucos os missionários maduros, porque tem missionários evoluídos que não têm uma maturidade suficiente, têm evolução, mas existem vários níveis evolutivos, não é? E que evolução é essa? Referente aqui, esse planeta? Qual é o nível evolutivo? O imaturo, ele faz um papel ridículo. Ele fica se tremendo, ele fica se balançando, se joga no chão às vezes. Diz que está sentindo energia, que está vindo uma vibração forte sobre ele e fica dando um show, porque ele quer dar um show. Ele é um verdadeiro idiota, é uma verdadeira criança espiritual. Ele quer aparecer, porque ele tem autoestima baixa. Ele é doente. É uma criança que quer chamar atenção. E isso ocorre com todos, não só em médiuns que trabalham em trabalhos espirituais, mas sim muitos daqueles que vêm assistir um trabalho espiritual, ou seja, as pessoas da plateia, que muitas vezes vem de outras casas para conhecer outras casas e quer aparecer, porque às vezes ele não consegue aparecer tanto na casa que ele trabalha. Já que ele não consegue lá, ele vai tentar aparecer e demonstrar toda a sua infantilidade e imaturidade na casa dos outros, passando vergonha. Uma verdadeira vergonha. Nem imagina como é que os espíritos desencarnados ficam olhando para ele. Porque os espíritos desencarnados sabem que ele está num animismo total, em muitas das vezes no misticismo, ou seja, ele sabe que está fingindo. Em muitas das vezes ele está no misticismo e ele olha de rabo de olho para aquele que ele acha um iluminado, ou um médium de verdade, ou um dirigente, para ver se o dirigente está olhando para ele. Mal sabe que nós já avisamos ao dirigente que você está no animismo ou na mistificação, e que você está fazendo um papel horrível, um papel vergonhoso, porque mediunidade não é brincadeira. São atitudes de pessoas que não têm nem ideia do que é espiritualidade. São atitudes de pessoas que não sabem o que acontece no plano astral, porque se soubesse, rapidamente se tornaria adulto com o que visse, com o que presenciasse e com o que vivesse. Porque no plano astral, o que ocorre está muito além da compreensão de vocês. E em sua grande maioria não é nada legal, não é nada bom. No plano astral não tem anjos, só aqueles anjos que descem para ajudar. Mas os habitantes do plano astral é bem diferente de anjos, estão muito distantes. O plano astral reflete o perfil psicológico, emocional de vocês, humanos encarnados aqui da Terra, ou seja, extremamente doente. É uma grande tristeza o que tem lá. Não é motivo para rir e nem para perder tempo em casas espirituais, mistificando e entrando no animismo. É uma grande perda de tempo. Atitude de quem não tem o conhecimento do que há no plano astral. Por mais que se fale, por mais que os espíritos venham aqui e fale o que tem lá, os médiuns fale, contem as suas experiências do que viram lá, não adianta. Precisa ver, não é? Para poder entrar no eixo e se comportar, para adquirir maturidade e se tornar um adulto. Você sabe o que que é estar enterrado vivo e não conseguir morrer? E sentir os vermes comendo você eternamente? E ao mesmo tempo sentindo um calor imensurável e coceira, uma coceira aumentada 100 vezes do que, maior do que qualquer coceira aqui da Terra, você se coçando constantemente, coçando tão forte que você arranca a sua carne perispirítica, de tanto se coçar e não para. Você sabe o que é isso? Então para de brincar e caia na realidade, porque as coisas aqui não são brincadeira. Esse planeta não é um planeta céu, não é um planeta feliz. Aqui é um planeta de tristeza, aqui é um planeta de ranger de dentes, aqui é um planeta de sofrimento, é um planeta kármico. Chegou a hora de crescer. O que se faz aqui é coisa séria. E nós não temos tempos a perder com crianças espirituais imaturas e ignorantes da realidade do espírito. O que se faz aqui é sério porque lida com a evolução das pessoas. O trabalho que se faz aqui é para que vocês, ao desencarnar, não passem por isso, não passem por esse sofrimento. Porque os maiores causadores desse sofrimento que vocês passam depois que desencarnam são vocês mesmos. São vocês os causadores. Vocês são os partícipes. Vocês são os responsáveis pela sua felicidade ou pela sua infelicidade. Nenhum outro é. Você é o responsável. Isso é individual. Ninguém vai fazer isso para você. É você que tem que fazer. Médiuns não vão fazer isso para você. É você que tem que fazer. Me desculpe a franqueza e a sinceridade, mas comigo o papo é reto e direto. Porque eu sei o que eu vejo. Eu conheço os seus espíritos, porque eu estou desencarnado, e eu sou um Exu, e eu consigo facilmente adentrar o seu corpo mental inferior, e eu consigo ver toda a sua encarnação, a sua atual encarnação, desde o momento que você nasceu, desde o momento que a sua mãe te concebeu, e eu consigo ver o que você passou na erraticidade, quando estava desencarnado. Eu também consigo ver as suas outras encarnações pregressas. Eu consigo ver pelo menos de 8 a 10 reencarnações tuas passadas. Outros Exus conseguem ver mais. Eu consigo ver, se eu vejo as 10 encarnações passadas, eu também consigo ver o seu período entre vidas, ou seja, desencarnado, no intervalo entre uma encarnação e outra, e eu consigo ver a repetição da sua doença, encarnação após encarnação. Eu consigo ver a sua imaturidade e a sua infantilidade sendo repetida, encarnação após encarnação. É por isso que eu falo assim contigo. Trabalhar com os espíritos não é brincadeira. Nós somos pessoas como vocês. Nós somos inteligências extrafísicas. Nós somos o princípio inteligente do universo, como vocês. Vocês também são o princípio inteligente do universo. Vocês são espíritos. A única diferença é que vocês estão dentro de um corpo denso e nós estamos fora. E conseguimos ver muito mais do que vocês. Nós temos sentimentos também. Nós ficamos nervosos, nós ficamos felizes, nós choramos, nós comemoramos, nós somos pessoas, nós somos gente, como vocês. Nós sentimos tudo o que vocês sentem, não há diferença. Nós não somos nada sobrenatural, nós não somos deuses. Deus só existe um, que é o rei do universo, que é o Pai, o Criador, Deus Pai e Mãe. O incriado, o infinito. O que sempre existiu e sempre existirá. Nenhum outro é Deus. É claro que existem espíritos extremamente evoluídos que vocês chamariam de deuses, porque eles criam planetas, galáxias e até mesmo universos. Pela evolução que adquiriram, e vocês podem enxergar lá também. Vocês também podem chegar nesse patamar. Demora, mas um dia chega. Então vamos parar com a brincadeira com espiritualidade, porque espiritualidade não é brincadeira. Nós estamos aqui trabalhando duro para a sua felicidade, a sua alegria, para que você seja feliz, cresça e se aproxime do Pai. Se aproxime de Deus através da evolução que você vai adquirir se você souber aproveitar o momento qual você está vivendo. Você está aproveitando esse momento? Ou você está perdendo tempo com bobeira, com besteira? Pois eu digo para você, se você não acredita que tem espírito aqui, preste atenção no conteúdo da mensagem. Porque é o conteúdo que vai definir se você vai ser feliz ou triste. Mas não só o conteúdo. O que vai definir de verdade serão as suas escolhas, mediante o que você ouviu. Porque a maioria ouve, entra no ouvido, sai pelo outro, amanhã já esqueceu. Daqui a alguns minutos já esqueceu e continuam sendo os mesmos. Ou seja, não adiantou nada. Em casas espirituais, seja da religião que for, se fala de Jesus, se fala dos seus ensinamentos, se fala de Deus e dos ensinamentos de Deus. E quando acaba a reunião espiritual, você está fazendo fofoca dos outros. Você está invejando os outros. Você está sentindo raiva dos outros. Você está tramando contra os outros. Você acabou de ouvir a mensagem de Jesus. Você acabou de ouvir os ensinamentos dele para você fazer tudo ao contrário disso. E você parece que não ouviu e continua fazendo fofoca, sentindo inveja, sentindo raiva, fazendo o contrário de tudo que o Mestre Jesus ensinou. Sabe por causa disso? Sabe por que que você faz isso? Porque você é imaturo. Você é uma criança espiritual. Você não quer crescer. Você quer continuar ruim. Você quer continuar mal. Você não quer aprender. Você quer sofrer. Você acha que não vai sofrer, não é? Porque aqui você está preso num corpo físico, num planeta bonito, com vento que corre e escorrega pela sua face, pelo seu corpo. A água gelada que você bebe te dá uma satisfação no calor, não é? A comida gostosa que você ingere, os sucos, a praia, aquele mergulho que você dá na praia. Então você acha que está tudo bem, não é? Você acha que está no céu, não é assim? Você esquece que o teu corpo vai durar poucas décadas. E quando você desencarnar, o ambiente o qual você vai se deparar pode ser que não seja tão bom como aqui, porque você vai se deparar com uma dimensão extrafísica totalmente proporcional às suas vibrações. Se você acha que inveja é tranquilo, que tramar contra os outros é tranquilo, que fazer fofoca é tranquilo, então continua. Quando você desencarnar, você vai ver a dimensão que sintoniza com os invejosos, a dimensão que sintoniza com aqueles que tramam contra os outros, a dimensão que sintoniza com aqueles que sentem ódio, que sentem raiva, que sentem inveja, a dimensão dos ignorantes, porque vocês padecem pela ignorância, pela falta de conhecimento. É pela falta de conhecimento que vocês erram e erram muito e não mudam, não crescem. Isso também é ignorância. Porque se vocês tivessem conhecimento espiritual de verdade, vocês não cometeriam esses erros que vocês cometem. Vocês não sofreriam depois do desenlace do seu espírito com o seu corpo. Vocês sofrem também pela ignorância. Porque aquele que tem conhecimento, esse sabe como agir. Ele sabe o que pensar, ele sabe o que sentir, ele sabe como tratar os seus irmãos, ele sabe o que fazer e o que não fazer. Esse é o sábio que tem conhecimento espiritual, que corre atrás, que estuda. É o maduro. É uma minoria aqui na Terra que é assim. Vocês perdem tempo discutindo com besteiras, coisas de crianças. Quem foi quem em outra encarnação? Você errou, fulano não foi fulano, fulano foi cicrano. Que idiotice. Que idiotice. Que criancice. Quanta imaturidade. Quanta ingenuidade também. Não a ingenuidade positiva, a ingenuidade dos anjos, não. A ingenuidade perniciosa, por falta de conhecimento. Por ignorância, o conhecimento está aí. Mas você é tão ignorante, tão imaturo de espírito, que o conhecimento está aí e você não aceita. Você acha que não existe, que está errado. Porque pela imaturidade, pela sua ignorância, você está agarrado a doutrinas infantis e com conceitos totalmente errôneos da espiritualidade. Você está fechado num sistema de crenças arcaico, com um pensamento antigo, obsoleto, que já passou. Você se torna intolerante também pela sua imaturidade e ignorância. Você se torna extremista e fundamentalista pela sua ignorância. Você cria uma série de comportamentos santificados de uma santidade que você não tem. Você não tem essa santidade. Você está muito distante disso. Você julga e condena todos os dias. Você inveja. Você sente raiva. Você faz fofoca. Onde está a sua santidade? Quem é você para tentar estabelecer a santidade nos outros? Se você está muito distante disso, você não sabe nem quem você é. Você não se conhece. Você não sabe nem em qual planeta você está. Você não sabe nem que você está num universo com outros mundos e outros seres. Afinal, você nem acredita, demonstrando assim também a sua imaturidade e ignorância espiritual. Você perde tempo com picuinhas. Você perde tempo brigando porque o time qual venceu, o meu time venceu o seu. Você briga por causa de política. Você agride os outros por causa de política. Você faz magia negra por causa de política. Porque quando você briga por causa de política, você pensa na pessoa e sente raiva. Quando você pensa nela e sente raiva, você está fazendo magia negra. Sai uma energia densa de dentro de você, dos seus chakras, e ele vai direto para o endereço vibratório, que é a pessoa a qual você está discutindo. Porque você sentiu raiva dela. Se você sentiu raiva, você enviou uma energia. Você fez magia. Magia negra. Você briga por políticos corruptos. Tanto de um lado como do outro, todos são corruptos. É uma atitude insana. É uma atitude burra. Uma atitude infantil e de um desconhecimento da realidade. Você está vagando aqui na Terra. Você está aqui só de corpo presente. Você é um zumbi. Você é funcional. Você só dorme, acorda, faz as suas necessidades, toma banho, vai trabalhar, se alimenta, volta para casa, faz amor com a sua mulher ou com seu marido. Dá um beijo nas crianças, dorme de novo, acorda, faz a mesma coisa e assim até o final da encarnação. Você é funcional, você é um robô. Você é fruto do sistema de uma ilusão. Você só trabalha para manter o seu corpo biológico funcionando, vivo. Você só se preocupa com isso. Você não se preocupa com o seu espírito, que é a verdadeira realidade. Você se preocupa com algo perecível que vai apodrecer e ficar cheio de vermes. Você acumula bens que vão ficar tudo para aí daqui a poucos anos quando você desencarnar. Você se preocupa com coisas insignificantes, demonstrando assim a sua imaturidade espiritual, a sua ignorância da realidade do espírito. Você perde o seu tempo realizando a maledicência com relação aos seus irmãos. Você perde tempo tramando contra os seus irmãos. Você perde tempo tentando achar um defeito no missionário do Senhor que está aqui encarnado, trabalhando pelo seu próprio progresso. Você fica procurando um defeito para tentar explanar para os outros aquele defeito. E às vezes é uma coisa insignificante, mas que você, manipulador que é, faz que aquela coisa insignificante pareça ser algo terrível. Porque você sabe que os outros são ignorantes e que eles vão cair na sua manipulação. E eles vão cair fácil e vão enxergar aquilo muito pequeno como se fosse algo extremamente terrível, porque você é um manipulador. Você é o mal. Até quando? Vocês acham que estão no futuro? Vocês acham mesmo que vocês estão no futuro? Será que vocês não estão no passado? Vocês não sabem nem o que é o futuro, o passado e o presente? Vocês não sabem o que é o futuro. Pois eu digo para vocês que vocês ainda estão muito no passado. No passado que eu digo não é nos anos que se passaram, mas sim no atual. Nesse ano de 2023, 2023 é o passado. Porque eu já estou pelo menos 8 mil anos lá na frente. Então eu olho para cá e eu vejo uma humanidade primitiva, atrasada e ignorante. Totalmente ignorante. Mas que acha que sabe tudo. Acha que são detentores de todo o conhecimento do universo. Acham que conhecem a realidade do espírito, falam do espiritual, mas nas suas atitudes vocês demonstram que vocês não conhecem nada do espiritual, porque se vocês conhecessem, as suas atitudes seriam diferentes. As suas atitudes são dos ignorantes espirituais. Porque quem tem conhecimento da realidade espiritual tem outro tipo de comportamento. Porque sabe quais serão as consequências de um comportamento que não é espiritual, de verdade. Nós estamos aqui trabalhando, fazendo de tudo para vocês acordarem desse sono profundo que vocês se encontram, para vocês saírem dessa ignorância, dessa imaturidade e dessa criancice. Mas vocês insistem em continuarem assim. A gente fala e vocês continuam. Amanhã vocês estão fazendo tudo de novo. A insistência na rebeldia e no mal e na ignorância é grande. Vocês gostam de ser burros? Vocês gostam disso? Aí depois vocês culpam a Deus. E começa a falar, por que que Deus fez isso? Por que que Deus fez isso comigo? Eu não mereço isso. Por que que Deus permite que aconteça isso, isso e isso no planeta? Todos esses crimes e toda essa maldade. Ele permite porque ele respeita o teu livre-arbítrio. Porque vocês escolheram isso. Não é ele que faz. São vocês. Quando você faz esse tipo de pergunta, de questionamento, isso demonstra mais uma vez a sua ignorância, a sua imaturidade espiritual. E em muitos, me desculpe, uma grande burrice. Exu não humilha ninguém. Exu não desrespeita ninguém. Exu só fala a verdade. Você que aguente ouvir a verdade sobre você mesmo. Se você bater o pezinho no chão e ficar com raiva do médium, mais uma vez você está mostrando a sua imaturidade, ignorância e infantilidade. Você está mostrando quem você é. Exu só fala a verdade. Exu é a verdade nua, crua e escrachada. Nós vamos continuar falando a verdade. Você está pronto? Você está pronto para saber a verdade sobre você? Você quer se conhecer mesmo? Tem certeza? Quando você se conhecer, quando nós mostrarmos para você quem você é, você vai entrar em fúria com a gente? Entre em fúria com você, porque esse é você. Laroi Exu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha